人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百基浮かび、人々はその円筒の内壁を人口の大地とした。その人類の第二のふるさとで人々は子を産み育て、そして死んでいった。 JCast。 Olá, hoje eu tô sozinho aqui. O Darko tá muito longe. E hoje então vamos fazer um review de Gundam. Gundam é uma série muito legal. Ah, peraí, né? Assim que começa, peraí. É. Robô gigante, 10 segundos? Não, acredito. Olá, pessoas. Olá, vamos direto ao ponto, que hoje o dia tá muito deprimente pra todo mundo. E eu não quero falar sobre a situação em que estamos gravando, então vamos lá. Hoje tá cinza o negócio. Bom, é bom, sem rants, não aconteceu nada essa semana, né? Eu não tenho nada pra falar, você tem? Alguns animes, vi Kamusume, vi aquele Kuragihime. E Kamusume é da garotinha Lula. Uma garotinha que ela tem o cabelo dela são os bracinhos da Lula e ela tem tipo um chapéuzinho com a cabecinha da Lula. Eu tava vendo um podcast que fez um preview de outono e ouvi a descrição desse anime e fiquei até interessado, não sei. Ele é bem engraçadinho, sabe? Ela chega numa praia porque ela quer se vingar dos humanos, que os humanos sujam a casa dela, né? Só que ninguém leva ela a sério porque ela é uma garotinha com cabelo de Lula. O pessoal pensa, pô, uma garotinha achando que é uma Lula com um chapeuzinho de papel, porque aquele chapeuzinho dela é muito vagabundo. Aí é isso, e chega num restaurantezinho lá na beira da praia e chega esse clima de John Coma, sabe? Todo episódio é dividido em dois, com duas historinhas curtas, engraçadinho de alguma coisa. No For Coma, no Tirin? Se eu não me engano, é um For Coma, um John Coma. Se não é, pelo menos o anime tem esse clima. Tem um episódio que ela. Que o pessoal descobre que a tinta dela é muito gostosa. E aí uma garota que trabalha lá vê que ela tem que vomitar a tinta em cima do macarrão pra misturar com o macarrão. E ela fica morrendo de nojo, mas todo mundo acha uma delícia. E eu que ia falar que a série era legal. Tu parece legal, não. Não parece. A abertura tem referência a Dragon Quest, um monte de coisa legal. Eu tive que dar o braço a torcer, eu tenho essa filosofia de não vi e não gostei com o Index, né? Coloca o nome Majutsu no Index. Eu tenho mais essa política de não vi e não gostei com essa franquia. Você mudou de ideia agora? Nunca tenho mudado de ideia, mas eu ouvi um review tão empolgado hoje mais cedo da nova temporada agora, né? Uma descrição dos personagens, as habilidades, os poderes dos psíquicos principais, assim, me pareceram interessantes. Eu não sei como que eles lidam com isso na série, né? Eu não sei. Eu tenho que assistir. É uma série que eu sou o contrário. Eu não vi, mas gostei e quero muito assistir, só que ainda não assisti. É, tipo, ouvi falar que tem muitas cenas de ação boas e que não é todo episódio que elas estão lá, mas que quando tem elas são muito boas. Então, não sei, talvez um dia eu dê uma chance. E a outra que assisti foi Kuragihime, que é do Noitamina, baseado no Josei. É sobre uma garota. É, foi legal que eu assisti, sem ter spoiler nenhum, sem saber do que se tratava, sabe? Então, se você ler a sinopse, você já vai pegar muito spoiler do primeiro episódio, porque o conceito todo é interessante, mas quando você assiste sem saber, você toma um choque. Então, não vou falar muito, não. Mas é sobre uma garota feiozinha que ela gostava de ver as águas vivas com a mãe. E ela é tipo uma Fujoshi, mas ela foi pra Tóquio pra ser ilustradora e mora numa casa cheia de outros Fujoshizinhos. Aí tem uma que é a Fujoshi que gosta só do romance dos três reinos e de personagens históricos. Tem outra Fujoshi que faz roupinha pras bonecas. Cada uma focada numa coisa estranha assim. Mas o sonho dela era ser uma princesa. Ela queria ser uma princesa bonita como as águas vivas que ela via quando ela era criança. Uma água viva branca lá que tem tipo um véu de noiva. E aí ela acaba conhecendo uma certa pessoa que vai ajudá-la a se tornar isso. E o mais interessante do anime é quem é essa certa pessoa, mas eu não quero contar. Eu quero que as pessoas assistam e descubram no primeiro episódio. Você tá fazendo isso pra eu chegar em casa hoje e assistir essa merda agora? Pode ser. É o mais interessante do conceito, sabe? Mas eu não posso contar porque a surpresa quando você não sabe e assiste, legal. Então, eu não posso acabar com a minha tradição de só ver esse anime daqui a 6 anos. Quem já leu a sinopse já sabe. Quem ainda não leu a sinopse, aconselho ver o primeiro episódio sem ler. É que eu só gosto de anime old school, você sabe, né? Então pra eu assistir, eu tenho que estar velho primeiro. É, tem que ter pelo menos uns 5 anos, né? É, eu tenho que esperar uns de 5 a 6 anos pra poder assistir. Gundamo. O problema de você ter visto os filmes é que você não curtiu a musiquinha de abertura e encerramento. Não teve sobre Agare Gundamo, não teve Hamuro, Urirokanai. Essas músicas são muito boas. Eu até pouco tempo tinha uma música de Voltons na cabeça aí. Sasayaku Hoshiu. Eu tava falando com o Nigel que eu comecei a jogar o Super Robot Wars pra PS1 que os fãs traduziram, e o jogo basicamente é uma competição de qual música é mais grudenta, porque toda vez que você vai atacar com um dos robôs, toca a música principal deles, e todas as músicas são muito grudentas, então você fica gladiando na sua cabeça pra ver qual vai ficar quando você acabar de jogar, qual delas vai grudar. Não importa quantas músicas fiquem, sempre termina algum funk escroto, algum pagode, sei lá. Não tem jeito. Hoje, então, prometido, né? O episódio de Gundam que tá um ano aí pra sair. É um episódio histórico, assim. Não sei se alguém tá na expectativa. Eu estou. O John 01, aquele, o nosso único ouvinte que assiste Mecha. E, enfim, isso é uma merda, porque justo hoje, né? Tá num dia muito legal pra falar de nada. Mas a gente vai tentar fazer o possível pra dar a Gundam o que ele merece. Que é uma coisa tão grandiosa. Que é o seguinte, tipo, não considerem esse o episódio de Gundam. Porque considerem esse o episódio da primeira série de Gundam. Porque Gundam Universal Century é muito grande, fora do Universal Century mais ainda. Então, acontecerão outros episódios de Gundam mais pra frente. Então, esse é só a introdução, a ponta do iceberg, pra você pegar um gostinho e poder assistir. Eu descobri que eu sou meio que um câncer na vida do Limeville, né? Porque antes ele... Tá cara ótima agora. Por que você é um câncer na minha vida, cara? Porque antes você, não, só leio Marvel, DC, e eu comecei a ler DC e falei, nossa, DC é muito legal, e aí você fala DC e perdeu sua vida dentro da DC. Não, o que eu falava é o seguinte, eu lia DC antigamente, mas atualmente eu falei, bom, tem tanta coisa acontecendo que eu não vou parar, DC é sem graça, é chuchu, sabe, não tem gosto de nada, não vou ler isso não. E é muito confuso, é tudo muito cósmico, grandioso, fora, eu não vou conseguir relacionar com personagem nenhum, vai pro inferno, não vou ler essa merda não. E aqui estamos nós, algumas crises depois. E pelo visto eu consegui fazer o mesmo com o Gundam, né? Mas eu não tinha preconceito com o Gundam, nunca tive. Não tinha, só nunca tinha assistido. Tava enrolando pra assistir pra caramba. E ainda não assisti, assisti só os filmes, né? Porque Gundam tem a série, tem os movies, e eu assisti só os movies porque todo mundo... É uma forma legítima e de você assistir essa série, assistir pelos movies. Todo mundo é uma forma autorizada, oficial e assinada embaixo pelos fãs mais hardcore. Então eu tô bem, assim. Pois é, esses movies eles recontam a série. E eu assisti os dois. Assisti a série e assisti os movies agora. E realmente, vale muito a pena. É um bom jeito. Você não perde. Você perde um pouco do gosto. Mas se você não for maluco, você tá muito bem com os filmes, obrigado. Eles são. A série tem muito... Eu não vou dizer que é filler, mas enfim, toda série de TV, ela tem muitos personagens, e aí obviamente vai ter, se o cara precisa sair do ponto X pro ponto Y, é a mesma coisa, por exemplo, o Goku tá atravessando o caminho da serpente pra chegar no Sr. Kaiô. O que interessa é a chegada do Sr. Kaiô. Nada que aconteça no caminho vai mudar muito, mas pra rolar uma aventurinha boa, você passar boas horas com o personagem favorito, tem vários obstáculos no caminho e ele fica 6 meses andando na porcaria do caminho da serpente. Mas digamos que se fizesse um filme, ou no caso do Dragon Ball Kai, por exemplo, que eles estão reeditando, é só tirar alguns obstáculos. Você não vai perder nada, o feeling vai ser o mesmo, o desenvolvimento do personagem vai ser o mesmo, vai ser tudo igual, só que você vai ter um pouco menos de aventuras, vai ter um pouco menos, se você é fanboy, obviamente, a série... Você vai mergulhar, você vai ter menos tempo pra se identificar com alguns personagens mais secundários. É, claro, porque o que acontece? Você vai pegar aquele original, você vai tirar as subtramas, assim, de alguns personagens, vai deixar só o essencial pra trama central mesmo. No final das contas, realmente, você acaba ficando com vontade de assistir a série depois. Mas no caso dos filmes de Gundam, as subtramas estão todas ali, sabe? Elas estão ali. O problema é que elas estão um pouco mais rápidas, então você não mergulha tantas nela, por exemplo, da Mirai. Eu gosto muito da Mirai. É uma relação de amor e ódio que eu tenho com a Mirai, mas ali só não teve tanto tempo. Por exemplo, eu gostei muito da Sailor, e eu sei que na série deve ter mais dela. Com certeza, e ela é praticamente a personagem principal, né, cara? Ela tá ali no 5... mais importantes. E eu gostei muito dela e eu vou falar mais sobre como o Ganda lida com seus personagens depois. Mas obviamente dá vontade até de ver a série, assim, pô, só pra ver mais um pouquinho dela. Então. Mas não sei se isso vai acontecer. Outro motivo pra série ser assim é que o Yoshiyuki Tomino tava vindo com ideias novas, né? Na época a gente tinha Super Robot. Cara, eu acho assim, aparentemente era grande sensação, porque tem tantas séries diferentes que você vai descobrindo os nomes, vão se amontoando, né? E o próprio Tomino já tinha feito, né? Fez Rendin e fez um outro, qual é o nome do outro aí? Aura Battler Dunbine. Sabe que você fala sempre só o último nome, né? Dunbine. É Rendin e Dunbine. Não é Brave Rendin e Aura Battler Dunbine. Cara, mas olha só, esse nome, Aura Battler Dunbine, cara, isso é muito grandioso. Aura Battler. O que significa essa merda? Eu tô imaginando... que luta, pessoas que lutam com a sua aura. Aura Battler, eu tô imaginando a Phoebe gigante de Friends lutando. E são séries assim, são séries que, se você quer passar por sabidão de universo de anime, animação japonesa e tal, você tem que assistir muita coisa. Às vezes você precisa se forçar a assistir muita coisa pra poder fingir que eu sou fodão, eu sei de tudo, né? Mas Super Robot, ninguém vai te cobrar. Não cai. Vai quebrar a barreira, né? Vai pro outro lado. É. Vai pro lado do ninguém se importa, mas... Cara, nobody cares, sabe? Você vai jogar todo feliz lá nos fóruns de discussão, ninguém vai ligar. Mas... Nós vamos te apreciar muito. Eu vou te apreciar muito. Então você pode contar pra mim, se você quiser fazer isso. Porque eu confesso que eu não tenho a menor vontade de ver. Eu vou te apreciar muito, eu tenho vontade de ver, está na minha lista, só que é aquele caso, estou guardando porque eu tenho medo de atravessar a fronteira e ficar preso lá. Não, é assim, que negócio, o problema é o seguinte, existe muita mídia pra consumir, né, esses desenhos, eles são muito grandes, né, e tem esses episódios repetitivos, e é bem pra criancinha mesmo, então é uma coisa que você vê pra apreciar um momento histórico mesmo. É bem pra criancinha japonesa, né, cara? Você vê que mesmo Super Robo, ele já tem os temas um pouco mais pesados. Lógico, porque criança assim como o Tokusatsu tem. Lógico, criança japonesa e tal, mas é que eu tô falando, se é pra assistir alguma coisa de 50 episódios que poderia ser contado em dois, eu tô ocupado com Tokusatsu agora. Então, eu nunca diga nunca, mas alguns desses Super Robots eu tenho um pouquinho de curiosidade pro Mazinger, tipo os principais, mas eu não sei quando, assim, não tá agendado pra nem tão cedo. Eu tô vendo Ideon, né, que tecnicamente é um Super Robo, mas já tem todo esse clima, tem muitos conceitos ali de Real Robo, porque era o Tomino e é pós Gundam. É, o Yoshiaki Tomino, que a gente tá falando, ele é o diretor e criador de Gundam, e Gundam compra o pão dele até hoje. Você sabe que o nome dele não é Yoshiaki, né? Yoshiyuki. Yoshiyuki, eu falei Yoshiaki? Aham. Uhum. Eu sempre te confundo as letras. E ele é bem histórico, né? No universo de anime, porque ele trabalhou, ele roteirizava o Astro Boy, né? O primeiro anime em série exibido pela televisão japonesa, assim, o anime como a gente conhece hoje, né? Foi esse primeiro Astro Boy. E ele trabalhava pra produtora do Osamu Tezuka e ele roteirizava, quer dizer, não é pouca coisa. Essa foi a primeira grande pequena coisa que ele fez, mas a grande coisa que ele fez foi criar a maior franquia da história do anime. Então, pra poder introduzir o Tomino, eu vou contar pela 40ª vez a história do cara da Honda, que construiu sua fábrica no quintal, e a fábrica caiu, quebrou tudo, ele construiu outra, caiu, cobrou tudo. Porque a série não deu certo. Gundam, na primeira temporada, não deu certo. Assim, não deu certo. Né? Não, o que eu ia falar, a série era muito episódica também, porque o que rolava era Super Robot. O Tomino veio com todas essas ideias de fazer uma visão mais realista desses robôs gigantes, com uma temática mais militarística, com essa pegada mais mundo real, sabe? Como seria se esses robôs existissem num mundo mais realista? É, ele pegou... O que acontece? A diferença dos dois gêneros é justamente essa. O Real Robot começou focado na coisa dos militares e de guerra, de batalha. Tinha uma pegada mais de ficção científica da época mesmo. Gundam foi influenciado muito por Starship Troopers, que é hard sci-fi, só que Gundam não é hard sci-fi, mas... É mais político do que sci-fi. Não, eu comparo Gundam muito com Battlestar Galactica, a nova versão. Eu não vi a antiga, mas a nova versão tem muito de Gundam. A diferença é que em Battlestar Galactica não tem armaduras e tal. Eu não sei se na novel original de Starship Troopers, se tem esse climão. Acho que tem, porque é basicamente uma segunda guerra no espaço contra baratas gigantes. Mas, é que o filme, né, eu só assisti o filme, esse filminho famoso e tal, americano, primeiro. O filme não tem nada a ver com a nova, eles tiraram as battle suits, tiraram tudo, todos os robôs gigantes, não tem nada disso no filme, só tem na novel mesmo e no anime, tem um anime de Starship Troopers também, que eu não ouço o pessoal falar muito bem, como sempre que o povo faz, sempre que os japoneses fazem alguma coisa diretamente baseada em uma propriedade norte-americana, o povo não fala muito bem assim, então eu nunca assisti, não sei se é bom ou não, mas é relativamente conhecido. Eu lembro de ter visto, quando era pequena, imagens, como essas revistas que tem imagens de anime, tinha, entendeu? Já tinha, quer dizer, já era popular, assim, entre fanbase, assim, não sei a extensão disso. Enfim, Gundam pega esses elementos já de ficção científica, de hard sci-fi, um pouquinho outro na coisa do militarismo, das intrigas políticas e tal. Sai a figura central do robô, né, tem aquele robô que é o herói, e ele tem aqueles golpes, aqueles nomes quilométricos que tem um punch no final, e ele é o herói principal. Sai essa figura, o robô volta pro lugarzinho dele, que você... O Gundam, ele ainda é uma figura importante, ele é meio que é o grande trunfo da... Mas ele é só uma arma, ele não é tão personificado. Pois é, ele não é uma personalidade, ele é uma arma. Uma arma pra ser utilizada pra ganhar uma guerra. Porque mesmo que no Real Robot tenha o piloto, eles acabam personificando muito o robô, né? O robô é o herói, o robô é o cara. Já no Real Robot, não. O robô é fodão porque ele é uma arma. Muito bem desenvolvida e muito, muito boa agora. Ele só funciona porque tem a figura do piloto, que é muito bom por trás. Então no Real Robot, a figura do piloto é muito mais importante. E obviamente, a personalidade dos envolvidos é mais esmiuçada, eles têm mais nuances de personalidade, mais dúvidas, né? O Amuro é o primeiro grande emo da história dos pilotos. Ele passa uns 20 episódios chorando por vários motivos diferentes, né? Cada semana um motivo diferente pra ele chorar. É, isso no movie é o que fica um pouco mais corrido, assim, porque ele tá muito bem, de repente ele tem uma grande crise, assim, de repente ele já tá bem de novo, de repente. As motivações dele, assim, se alteram meio que rápido demais, né? Mas ele fica meio ferrado, assim, escapa, foge um tempo, né? É, tem, sei lá, uma hora ele tá em crise porque ele se tocou que ele tá no meio de uma guerra, que ele só uma criança de 14 anos não devia estar ali. Outra hora ele tem uma crise porque, sei lá, o Wright pisou no calo dele. Ele tem uma grande crise, a única grande crise que eu considero séria dele é a dele com a mãe, né? É, bem rápido também no filme, mas a mãe fica um pouco... A gente tá botando o carro na frente dos bois um pouco. É, pra caramba. Falando da mãe do garoto, ninguém sabe quem é Amuro ainda. Então vamos falar um pouquinho da trama, né? A trama de Gundam... Eu ainda não consegui dizer que o episódio, o anime era muito episódico porque tinha uma pressão muito grande dos produtores em cima do Tomino pra não deixar ele, sabe? Tinha uma ideia nova, mas eu achei que ainda tinha que aparecer um Super Robô pra vender, porque eles não estavam confiando muito nessa ideia. É, o negócio é o seguinte, mesmo os trabalhos do Tomino e o Super Robot, parece que eles são famosos por já começar a introduzir mesmo alguns temas mais pesados, gente protagonista que morre, esse tipo de coisa. Então, Gundam foi, tipo, uma meio que uma vontade que o Tomino já estava refletindo em seus trabalhos desde longa data, de reunir e realmente fazer a série de robô que ele estava querendo, né? Esse negócio da mudança de gênero, não é que isso tenha sido racional, né? Ele, não, isso aqui se chama isso, agora eu vou fazer isso. Não, ele apenas quis fazer um anime de mecha, ponto, né? Como ele vinha fazendo, só que realmente usando os temas que ele tinha vontade de usar. E, obviamente, estava todo mundo muito, muito preocupado. O anime só fica no ar se, obviamente, a empresa de brinquedo que está por trás continuar patrocinando. Então tem que ter um apelo infantil muito grande para poder vender brinquedo, que, bem ou mal, o motivo para um anime de mecha existir é para vender os modelos na loja depois. Não tem outro motivo para isso acontecer. Por mais que você seja um criador bem intencionado e queira, de fato, contar uma boa história ali, quem paga seu salário são os brinquedinhos que são vendidos. Então, realmente, eles estavam muito preocupados se essa porcaria ia ter apelo infantil ou não, né? Porque você não tá falando de um herói altruísta, bidimensional, né? Que só quer fazer o bem e tal. Você tá falando de um garoto que tem suas crises, que está esbofeteia a mulher. Histórias de produção à parte, né? Do que a trama de Gundam, ela é até impressionantemente simples, né? Assim, no primeiro momento ela é bem simples. Você tem a Terra unificada numa federação, você tem a humanidade morando tanto na Terra como em algumas colônias no espaço, né? Colônias que são artificiais, né? Não é nenhum outro planeta, né? São colônias artificiais, são tipo satélites gigantes que o pessoal mora lá dentro. Cara, são side, se eu não me engano, é do side 1 ou side 9. São 9 colônias. E o pessoal tá morando por aí. E a gente tem o principado. O principado de Zio, que é um pessoal que, tecnicamente, no primeiro momento, defendia a independência das colônias. Cada colônia seria independente da Terra e teria seu próprio governo. Mas, por questões políticas, isso acabou mudando com o tempo, né? É, na verdade, pouca informação a gente tem da primeira série de por que começou essa guerra. A gente só sabe que são separatistas, são uma galera daquela colônia, daquelas colônias em especial que estão querendo se separar da Federação da Terra. São da colônia da Side 3, que estão querendo se separar. A gente sabe que eles têm uma moral e práticas meio duvidosas, eles são os vilões da história. E o pessoal da Terra são os bonzinhos. Mas a gente não sabe exatamente porquê. Com informações extraídas assim de mangás, de novels, de séries subsequentes, a gente vai entendendo mais como começou essa guerra em si, por que eles estavam querendo se separar, quem que estava no controle no começo dos separatistas e quem que tomou o controle depois, por que a guerra. Tudo que a gente sabe é o seguinte: a gente chega numa guerra. A gente chega numa guerra que tá rolando há alguns meses, mas que é considerada assim uma maior guerra da história, sabe? Do universo. Century é a maior guerra que aconteceu e um dos maiores marcos históricos, acho que o maior marco histórico dessa linha do tempo. Por quê? No início da guerra, assim que Zion decretou guerra, eles começaram a atacar tanto a Terra quanto as colônias, só que tava tudo liberado. Então eles usavam arma biológica, usavam arma de destruição em massa, usavam todo tipo de arma pesada, e o resultado disso foi o seguinte: a população de todas as colônias foi cortada em pelo menos na metade. Morreu muita gente. Quando você chega assim apresentado a essa guerra, você tá vendo uma situação caótica para ambos os lados, porque estão com um corte de pessoal absurdo, de armamento, de suprimentos, de tudo, e cada batalha que acontece é praticamente uma batalha decisiva, porque cada novo ataque, o que cada um dos exércitos está buscando é o final da guerra. Eles precisam ganhar logo, antes que fiquem, se esgotem todos os recursos. A série começa logo depois que eles assinaram o... Eu acho que o nome é o Tratado da Antártica, que foi um tratado para compra da produtora lá de cervejas, não? Ambev, tá na história? Ambev. Foi um tratado para proibir o uso de armas químicas, armas biológicas, armas pesadas, inclusive de destruição em massa. Inclusive, um dos termos do tratado é proibido jogar qualquer colônia ou satélite gigantesco na Terra. Você não pode fazer isso. Se eu não me engano, fizeram, né? Logo no início, naquela animação, tem uma cena de uma colônia caindo. Todo no começo, no começo de cada um dos movies, tem nessa, né, essa grande construção esquisita caindo na Terra. E na série, no começo de todos os episódios. É uma das colônias que foi jogada. Uma das colônias. Eles assinaram esse tratado, acho que foi logo depois das colônias ter sido jogada, pra cortar todas as formas muito malucas e brutas de guerra, ou então a humanidade ia ser exterminada, né? Nem sobra ninguém no final das contas. É, por isso que eu falei, tipo, grande parte do suspense da série, que torna legal, é justamente isso, é o fato de que cada batalha é verdadeiramente decisiva, né? Cada um deles está buscando com isso e daí acabar com aquilo logo, porque... E o que acontece é que, como tem pouco pessoal, qualquer um tá sendo empurrado pra guerra, né? Eles não podem escolher mais. Então, é tipo Senhor dos Anéis, deem armas pros velhinhos e pras crianças, porque, né? Não tem jeito. E o pessoal do lado dos separatistas, eles têm eles têm uns mechas, né? Eles têm umas battle suits que... São os mobile suits. Que é uma tecnologia criada, meio que criada por eles, mas que quando começa, o pessoal da Federação da Terra finalmente conseguiu desenvolver também. Um protótipo melhorado até, né? Porque o Gundam, ele é bem mais forte do que as versões de Zinho. E também eles começaram a fazer isso porque, já que não podia mais usar bomba atômica, não podia usar mais nenhuma grande arma, eles tinham que arrumar uma outra forma de lutar à altura, né? E a história começa quando a gente tá em Site 7, onde o Gundam foi criado, onde o Gundam tá lá, o protótipo. Ele já era dessa final. É tipo protótipo, aparentemente não tinha nenhum piloto definido pra ele. Não tinha nada. O Gundam tava lá dele dormindo. E Zion resolve atacar, descobre que o Gundam tá lá e resolve atacar essa. A galera dessa colônia tava sendo removida de lá, né? Eu entendi muito bem porquê, eu acho que é porque eles iam usar aquilo ali só como área de. Ele tava sendo removido porque eles já sabiam que Zion tava indo pra lá, não? Não, eu não sei. Eu achei que fosse o contrário, eu achei que como eles estavam sendo removidos, e Zion descobre, resolveu atacar, aproveitar que tá... Eu não sei, é a ordem dos fatores. O que importa é, o pessoal estava sendo removido e Zion chegou lá pra atacar, e o Gundam tava lá. E aí a gente acompanha inicialmente um morador dessa colônia, lá morou, que gosta de ficar abrindo radinho e fazendo robozinho chato que fica gritando Amorô. Ele que inventou o bichinho? Não sei se foi ele que fez o raio, cara. Acho que ele comprou, né? Acho que ele comprou, é da Xuxa. É um bem feitinho, né? Deve ser da Xuxa. É do Gugu, novo boneco chato do Gugu que fica falando seu nome no começo e no final da sentença. Amorô. E, bom, o Amorô é tipo um nerdzinho lá, um garoto. Ele mora, o pai dele é cientista, ele nasceu na Terra. Mas ele é o cientista que criou o Gundam, né? Fazia parte do projeto de criação do Gundam. Ah, não, que criou o Gundam. Fazia parte do projeto. Muitas pessoas nos desmerecem. Ele é um dos caras que criou o Gundam. Cientista. Ele mora lá com o pai dele, a mãe dele tá na Terra, os pais dele são meio que separados e tal. No começo da história tá rolando essa confusão, ele não sabe direito onde é que o pai dele tá, não é? É. Ele tinha que sair de casa, né? Ele tinha que ser evacuada junto com o resto do pessoal. A Frau Bo, que é a vizinha dele, vai lá, encontra ele lá desmontando alguma coisa. Ele não tá nem aí, ele não tava nem aí, né? Ele tava lá desmontando, entretidaço com sei lá o que ele tá fazendo. Essa garota é tipo uma amiguinha dele que meio que cuida dele, dá a impressão que, como o pai provavelmente não deve ter muito tempo pra ele, porque é um cientista muito ocupado e tal, ele fica em casa, muito trancado, desmontando e montando coisa. E a Frau é sempre muito preocupada, né? O que você tá fazendo da sua vida, pra onde você tá indo. Passa essa impressão, né? Por esse cuidado que ela tem com ele no começo de ir lá na casa dele, chamar ele, vambora, seu maluco. Tá aí de pijaminha, né? No quarto, meio-dia. E aí eles vão, só que o Amorô é muito impulsivo e ele tá preocupado com o pai dele, daí ele se recusa, né? A ir direitinho pra onde ele tem que ir lá, pro bunker lá, se proteger. Ele vai atrás do pai dele, descobre que o pai dele não tá em lugar nenhum, né? Eu esqueci. Ele encontra o pai. E o pai dele fala, vai pro bunker. Ele, não, você tem que vir comigo, você tem que se salvar também. Não, tem que ficar aqui pra poder jogando, sabe? Ele queria ficar lá pra poder jogando. O pai dele se dedicava completamente ao trabalho, sabe? O que importava pra ele ali era os robôs e não a vida daquele pessoal que tava ali trabalhando com ele. O Amorô fica irritadíssimo com isso, né? E nisso tem dois Ako, que são aquela tropa verde de Zion, lá por perto. E antes disso eles atiram, né? Eles atiram e morre a mãe da Frau Bo. Morre um monte de gente. É, e junto morrem os pais da Frau Bo. Os pais da Frau morrem, não sei se agora, se depois. Só sei que nessa hora, né? Tipo, é uma cena muito dramática, porque a Frau começa a chorar e é muito compreensível, né? E aí o Amorô quer que ela se mexa, que ela acorde pra vida e deixa os corpos ali e vá se salvar. E dá um tabefe na cara dela, tipo, você tem que se acalmar. É tipo o primeiro tapa de Ganda, né? Porque Ganda tem muita gente se esbofeteando. E o negócio é o seguinte, a garota não tava histérica, sabe? Dava pra chegar pra ela e falar assim, minha filhinha, seu pai morreu, eu entendo, seus pais morreram, você tá mal, mas vamos salvar, senão você morre junto também, não vai ser legal. Né? Eles não gostariam disso, alguma coisa assim, não. Tipo, ele chega e dá um tabefão na cara dela, você precisa se acalmar, pá! E Ganda é famoso depois pra sua compilação de tabef na cara. Né? Ele é famoso pelo Bright Lap, né? O cara que mais bofeteia as pessoas é o Bright, por qualquer motivo aparente. Você encontra no YouTube aí, montagem, com todos os tapas do Bright. Sempre que ele precisa disciplinar alguém ou provar um ponto, ele faz isso com um tapa. Então, o Tomino tem esse gene Manuel Carlos de barraco, gente. Mulher se tá... Mas tá pior ainda. Eu tô vendo ID1 também, e ID1 tem, sei lá, épicos de tapa, sabe? Batalhas de tapa. O golpe do robô é alguma coisa slap, aí sai a mão dele assim. Não. Dá um tapão na cara do inimigo. Seria interessante. Bom, e aí tem essa confusão toda, a Frau vai lá pro bunker e o Amorô avista assim o Ganda, assim, deitadinho. Não, antes disso ele tinha achado o manual do Ganda, né? Ele pegou o manual do Ganda, entrou no Ganda com o manual. É, tipo, ele vê o Ganda lá estacionado, ele vê, bom, tá rolando um ataque aqui, a galera tá morrendo, não tá dando muito certo, o plano que a gente tinha de fugir daqui aparentemente não tá dando certo, já tem um monte de gente morrendo e tal. E um robô gigante muito legal ali que eu queria muito dirigir. É o manual dele aqui na minha mão. Então, aparentemente ninguém parece estar se importando muito em entrar nele pra poder pilotar, e ele pode ser uma arma boa pra gente ganhar. Ah. Então, quer saber? Eu acho que eu vou entrar ali. Eu não tirei carteira ainda, tenho 14 anos, mas eu não posso dirigir carro. Ninguém falou que eu não posso dirigir um mecha gigante. Ele entra lá e fica folheando o manual e aprende a dirigir o Ganda. Lembrando que ele não fica na cabeça do Ganda, ele fica no umbigo. É, ele fica na barriga do Ganda. Na verdade, ele fica numa navezinha, que a nave se dobra e encaixa ali na barriga do Ganda. Ele pode jetar e escapar com a navezinha se der merda no resto do robô. É, que é aquela parte vermelha ali da barriga desse Ganda clássico. E aí, rola a batalha lá com o Zinho e tal, mas o que interessa no final dessa coisa da Tony Site 7 é que um grupo de pessoas foge de lá por vários motivos diferentes, eles se encontram em vários momentos diferentes, numa nave que é a White Base, a base branca. O que acontece é o seguinte, tem a divisão militar responsável pela White Base, tem essas várias divisões militares, né? Cada uma delas é responsável por uma, cada capitão desse é responsável por uma nave, né? Por uma base, pela sua equipe, eles têm missões, etc. E essa em especial tá carregando os civis do Site 7, e logo no começo o Amorô, depois dessa batalha, já deixa de ser um civil. E tem até uma parte que o Bright se refere a ele, pensando nos civis, e não coloca ele na contagem. A partir do momento que ele pilotou o Ganda, ele virou militar. Por quê? Como eu falei, né, como a gente tava falando, tá com pouco pessoal, né? Eles têm o Ganda, que é um grande trunfo, que é uma grande arma, ainda não testada e tal, e o Amorô entra e prova que pilota o Ganda muito bem, tem o dom pra coisa. Nem só isso, aquele outro também, aquele baixinho, ele também era um civil. Ele era o vizinho da frente do Amorô, E virou militar quando entrou lá. Não, é vários desses civis... Kobayashi. Hayato Kobayashi. Vários desses civis são obviamente, depois levados pra outras partes, da outras colônias. A Mirai, eu sei que ela era de Site 7, mas não lembro se ela era civil ou se ela já era militar. Ela se oferece, né, pra trabalhar lá. É isso, ela também era civil. É outra que se oferece. Ela fala, ó, tem habilidades e ganha um status muito grande. Quer dizer, todo mundo que pode ajudar, que tá afim, entra pra equipe e acaba se militarizando ali junto. A única coisa que eu entendo é o seguinte, os outros civis que são só civis, não quiseram se envolver, foram resgatados, né? Agora fica três crianças lá, que não tem pai, não tem mãe, são crianças irritantes, são mal desenhadas, são estranhas, a voz delas é irritante. É pra ser um alívio cômico e um apelo infantil. Exatamente, essa é a função delas ali. E ficam arrumando desculpinhas pra elas continuarem lá até o último episódio. Elas são o Jar Jar Binks de Ganda. E eu me espantei do Tommy não ter tirado elas dos movies, né? Eu acho que o estúdio virou pra ele e falou assim, olha só, a gente deixa você editar da forma que você quiser, né? Mas as crianças vão ter que ficar. Porque assim, elas seriam facilmente editáveis ali, porque elas não fazem nada, né? Sim, inclusive ele deixa algumas cenas engraçadinhas delas, né? Tipo no banho, a cena pra mostrar fanservice. Cara, isso é absurdo. Ele tem que entrar no... O povo reclama de hoje em dia, né? Ficou no filme, né, cara? Não serve pra nada aquela cena. Ele entra no banheiro pra consertar a torneira, que tá vazando. E a Mirai tava tomando banho. A Mirai e as crianças. O peitinho do Mirai e as criancinhas peladas correndo. Quer dizer... E o povo reclama de hoje em dia, né? O Ganda inovando até no fanservice. E essas crianças são irritantes. Mas por algum motivo, né? Por conveniência da história, elas ficam lá, correndo. É, tem até uma parte que quando eles chegam, de fato, na Terra, em Jaburo, eles querem pegar as crianças, os militares querem pegar as crianças, e as crianças, sei lá, porque, afinal de contas, é uma nave militar. Mas elas querem ficar, e as crianças acabam ficando, a Frau se responsabiliza por elas. Então, as crianças servem pra dois motivos. Um, pra poder rolar uma espécie de alívio cômico e um apelo infantil, que, enfim, deve funcionar, não sei. E pra Frau Bol ter utilizado, porque ela só serve pra ficar correndo atrás das crianças, porque ela é uma civil que não tem nenhuma utilidade militar pra base, ela é apoio moral do Amorô e ela é babá das crianças, ela é uma mãezinha pra todo mundo. Mas já que a gente já falou da prova do Amorô, os outros personagens, a gente tem o Bright, que ele era tipo um subcapitão, né, muito jovem, ele é bem jovem, e o capitão de fato da nave tava numa situação de saúde muito difícil, né, tava quase morrendo, beira da morte, ele de fato morre e o Bright vira o capitão. Inclusive no início da série é até uma piada recorrente, não é nem uma piada exatamente, mas quando algum inimigo encontra a White Base e tal, eles sempre falam, pô, só tem criança nessa nave, todo mundo aqui é muito novo. Pra piorar a situação, acontece o seguinte, quando eles fogem de Side 7 e vão pra Terra e tal, e aí tem uma capitã, né, superior que chega lá na base. Pra... Matilda. Isso, a Matilda. Ah, Matilda, cara, Matilda é um ícone no imaginário das crianças que assistiram Ganda na época que passou. Tem uma referência de Matilda na Luckstar, não tem? Tem uma referência de Matilda em ótima, em Deixa Eu Tô. Ele tem um bonequinho da Matilda, ele fica, ó, minha Matilda. Aí ele tá olhando pra Matilda assim, e a mãe dele não aparece, só a voz da mãe dele. E é a Matilda, é a dubladora da Matilda. Então ele tá lá olhando pra Matilda, ó, Matilda. E aí a mãe dele fala alguma coisa, ele fica, Matilda? Você me respondeu? Do drama, né? Do drama, é drama. Eu só vi um movie, no movie não tem isso. Que louco. E dá pra entender por que tem essa paixão das pessoas da época pela Matilda, porque imagino que as crianças se identificassem muito com o Amorô. O Amorô tem uma paixão infantil pela Matilda. É isso que eu falar, esse negócio de paixão pela Matilda é mais o povo... Se colocando no lugar do personagem, né? É o povo vestindo a camisa do Amorô, e o Amorô é completamente louco pela... Ela é uma senhora, tem uns 40 anos lá, né, a Matilda, e o Amorô é um garoto de 14. Tá com durinho em cima, e o Amorô fica perdidamente apaixonado por ela. Inclusive pode rolar um boldinho de Ganda em que a Matilda ensina coisas. Até porque eu acho que a Matilda joga o charme pra molecada, vai? A propósito. Poxa, ela sabe o poder que ela tem, né? Ela sempre tira foto, né, com carinha. Com todo mundo, né? Tipo, ela não é fria, não, ela curte a fanbase dela ali. E ela chega, mas o problema é o seguinte, fica desesperador porque eles são crianças inexperientes, entre aspas, ali, né? E a Matilda vira pra eles e fala que, enfim, a Federação tem outras prioridades e aquela base ali não é uma delas. E eles meio que estão por conta própria, né? Então, até aqui, vocês podem ir pra não sei onde vocês quiserem. Talvez, se vocês conseguirem chegar lá, vocês consigam provisões e tal, mas a gente não pode garantir nada. Então, por um pedaço da série, eles não só não têm experiência, como eles quase que estão por conta própria. Eles não têm nenhum tipo de proteção. A Matilda interfere por eles, né? A Matilda meio que tá do lado deles, fala, ó, por mim, vocês podem confiar que tem alguém lá em cima olhando por vocês, né? Ela e o capitão do lado dela e tal. Mas, no geral, geral, vocês não são prioridade. Mas meio que eles acabam ganhando importância pra guerra, uma importância vital pra guerra, e voltam a ter status justamente por causa do, não só do Gundam e com a Amuro, obviamente, ali na frente, mas por causa dos outros, que são muito bons também e tal, pilotando os outros veículos. Tem o Hayato, que é o baixinho lá, amiguinho do Amuro. Foi o personagem, pelo que eu vi, menos aproveitado no filme. Ele tem um destaque muito maior na série. No filme ele aparece ali só pra pilotar a nave e ir embora. Eu vi que ele tem cara de ser interessante, mas que faltou informação pra... Na série ele é um pouco mais bem desenvolvido, sabe? Tem o Kai, que é o cara piadista, que não tá nem aí pra nada. Ele é covardão, como é que é? Ele é covardão, ele é piadista, tira sarro com todo mundo, e ele é covarde, ele não gosta de lutar, foge e tal. A Mirai, que acaba virando uma manager do... Ela vira meio que a subcapitã, ela pega o papel que era do Bright, e ela vira uma... Ela coordena a nave, né? Ela, tipo, se o Bright é o pai, ela é a mãe da White Base. E a Sayla, né? Isso que eu ia falar, tipo, Ganda, eu não sei se a série, obviamente na série tem muitos episódios pra você conhecer mais os personagens e tal. No filme, isso tem menos tempo de desenvolvimento, mas os personagens são tão bem caracterizados e tão bem inseridos na história, né, que você, sem motivo nenhum, você gosta deles, você passa a se portar com eles. E acredito que na série seja um pouco assim também, porque no primeiro momento, você já deve gostar deles, depois é que eles vão ser desenvolvidos. É engraçado, porque hoje em dia a gente, é bem comum você pensar em anime dos anos 90 pra cá, você vê que pra diferenciar os personagens, às vezes, eles são muito mirabolantes no character design, sabe? Dando um character design simples, sabe, com cara de anime clássico, só que cada personagem tem o seu charme próprio, só de você olhar pra ele, só pelo design, sabe? Você olha pro Amuro, você já vê aquele garoto, sabe, que você se identifica e tal, aquele nerdzinho. Você olha pra Sailor e você já vê uma, naquele ambiente militar, todo mundo salvando pelas suas vidas, ela já aparece meio que fresquinha, meio como se fosse uma patricinha e tal. Você já fica, pô, essa personagem deve ser interessante. E aí depois, aos poucos ali, só sentado numa cadeira dando ordens pelo rádio comunicador, quer dizer, não é nada que de muito profundo, você vai conhecendo que apesar de aparentemente ela ser uma garota bonitinha e patricinha, ela tem conteúdo, ela sabe o que ela tá fazendo, ela é corajosa. A personagem vai sendo desconstruída aos poucos, né? Na série mais ainda, porque se ela tá maior, até o ponto que ela toma uma atitude que define mais ainda a personalidade dela e até muda um pouco a personalidade dela. Mostra um lado dela que você não tinha visto até então, mas que foi sendo construído aos poucos, não veio do nada. Mas o mais interessante é justamente isso, que por mais que depois, no decorrer da série, a gente vá ganhando mais informação, mais backstory dos personagens, no primeiro momento você já sabe qual é o seu favorito, qual que não é, e isso meio que se mantém, mesmo com as mudanças, porque eles são muito marcantes, assim. Eles são introduzidos de uma forma muito, muito boa. E isso é melhor exemplificado no filme, porque no filme é a prova definitiva de que isso é bem feito. Porque no filme não tem muito tempo, no filme você não vai ter episódios dedicados para aquele personagem, e ainda assim ele funciona. É uma aula para muitos filmes de hoje em dia, filmes live action, hollywoodianos, que inserem personagens que você termina o filme e você não se importa com eles não são nada, né? E eles se esforçam, né? Eles põem piadinha pro cara falar, tentam, mas não conseguem, né, apelar para você. Ganda não, Ganda você põe a garotinha lá sentado no rádio comunitário dando ordem pra uma nave, você fica perdidamente apaixonado pelo personagem. Uma coisa que, quando assisti a série clássica, que me deu essa prova, e que eu não consigo nem explicar por que isso acontece, foi a Mirai. Assim, quando eu olhei pra Mirai pela primeira vez, eu tive a impressão de uma figura jovem, mas materna. Lá no final da série, a gente vai descobrir que ela tem um noivo, ela é de uma família rica, mas ela tem um noivo que ela tava pra casar, e você vê que se encaixa, sabe? A personalidade dela, a primeira impressão que você teve só de olhar pro character design dela, pra ela falando duas frases, encaixa com o que você vai descobrir da personagem lá no final. Encaixa muito bem. A caracterização deles é muito boa, né? Na atitude, no tom de voz, nem no design tanto, que como você falou, o design é simples, é normal. A personalidade deles é muito bem passada. Com todo baixo orçamento, com todo pouco recurso, eles conseguem alcançar algo que hoje em dia você não alcança, né? Hoje em dia você tem que exagerar muito, né? Como você falou, nos trejeitos, pra você conseguir marcar bem. Esse cara é assim, esse cara é assado, né? Ninguém é histérico nesse anime, né? Só os tapas. Fora isso, fora esses momentos de descontrole emocional desnecessário, nenhum personagem é excessivamente histérico, justamente pela proposta que o Tomino tinha de fazer uma história de sci-fi mais parecida com esses livros ocidentais que ele curtia e tal. Então, os personagens são bem normais, assim. E a gente segue a série com a trajetória dessa nave e dessa tripulação ao longo dessa guerra, até o fim dessa guerra. E também a gente vai vendo o Amuro crescer e todos os personagens crescer. A série é sobre isso. isso. E num primeiro momento eles estão indo pra Terra, porque eles têm que levar esse pessoal, os civis, pra um lugar seguro. Quando eles chegam na Terra, eles encontram a Matilda e ficam sabendo que eles são meio que filhos sem mãe, sabe? Que eles têm que se virar sozinhos até chegar no lugar. Estão indo pra Jaburu, que é o HQ do Exército da Federação. Inclusive aqui na América do Sul. Bom, bem lembrado, a bandeira da Federação... É bem familiar, né? É, cara, eu já vi essa bandeira em algum lugar. A gente coloca no post a bandeira pra pessoa ver, pra ver se ela reconhece essa bandeira de algum lugar. Me é vagamente familiar. Eu acho que, deixa eu ver, no ensino fundamental, na hora assim, de entrar na sala, né, a gente cantava o hino, eu acho que eu via essa bandeira, mas eu não tô lembrado direito se era ali mesmo. Vagamente familiar. As pessoas estavam usando muito a bandeira da Federação esse ano, não sei porquê. Na rua. É, né? Foi lá pro meio do ano, né? É. Gundam tem muito mais fãs do que eu pensava. Aqui no Brasil. Mas Gundam usa o velho tema da superação, né? Tem tudo que é anime, mas ele usa de forma bem sutil, bem. Não tem ninguém dizendo que quer ser o maior piloto, blá blá blá, dizendo, né? Não tem esse clima shonen inflamado, né? É tudo muito verdadeiro, né? Tudo muito sutil, muito verdadeiro. Os personagens são muito verdadeiros. Inclusive, do lado de Zeon, né? Eles são vilões. Eu não vou dizer que eles sejam. Que a história seja imparcial, não é. Eles realmente são os vilões, eles realmente são os bonzinhos. Mas mesmo lá sendo vilões, a história, por exemplo, perde tempo com os dois principais lá conversando numa festa. Eles sempre se dão ao trabalho de humanizar o pessoal do outro lado. Então eles mostram que eles têm uma grande amizade, uma amizade forte desde muito novo. Eles mostram que não sei quem tem um interesse amoroso. O Char, né? A gente não falou do grande vilão, do grande antagonista. É uma espécie de... É como se o Darth Vader fosse bonitinho e não quisesse esconder a cara inteira, né? Porque o pessoal da Federação usa como parte do uniforme um chapéuzinho que é meio um chapéuzinho meio igual do Darth Vader. Não, idêntico do Darth Vader. Tá tentando ser bonzinho com o Tominho, tá bom. É uma cópia descarada do chapéu do Darth Vader. E o Char, ele é, enfim, vocês já devem ter visto a imagem dele por aí. No Otaku no vídeo, um dos depoimentos do Otaku, ele tem, né, um capacete do Char, ele coloca. Então, é um capacetinho de Darth Vader, só que com uma máscarazinha, né? Tipo um óculos assim que ele usa, ele é louro, o cabelinho escapa. É todo bichonenzinho. Ele tem 20 anos, né? É. Ele é 6 anos mais novo que eu e ele já comanda um exército, né? Ou seja, ele me humilha. Assim que o Amuro sai, etc., ele já dá de cara com as tropas do Char, né? Não. E ele é conhecido como o Cometa Vermelho, porque ele tem sempre ele tem sempre uma unidade modificada, pintada de vermelho, especial pra ele. É, o nome dele é Char Aznable ou Aznable? Char Aznable. Aznable. Fala Aznable. Aznable, né? O nome é horrível, mas é só Char, tá bom. E mais uma prova de que Gundam caracteriza bem os personagens é que logo... Bom, tá bom. Beleza que você começa a ver a série, geralmente você já tem uma imagem prévia de vários personagens, então meio que você... Se você já tem algum conhecimento prévio de Gundam, você já viu a figura do Char. Você já sabe da importância histórica que ele tem. Então quando você vê ele só pela primeira vez, rola um arrepiozinho na espinha, né? Mas mesmo assim na série, tipo, rola uma construção, assim, até a primeira vez que ele chega com o mecha dele, começa a brigar com o Gundam, porque você vê o Gundam destruir todo mundo, né? De repente ele chega com o mecha dele, é a primeira vez que o Gundam tem uma batalha de igual pra igual ali, né? Que você vê que o mecha do Char, ele aparentemente é inferior ao Gundam, mas o Char é um piloto tão bom que ele consegue diminuir essa diferença e consegue dar uma surra boa no Gundam. E o Char não é nem um grande figurão do design, sabe? Ele é um comandantezinho qualquer. Ele trabalha pra Cacilha, né? A gente tem que lembrar que o Darth Vader no primeiro Star Wars era só o... um comandantezinho qualquer. O principal era o Mos Tarkin. O Char ele trabalha pra Cacilha. Na verdade, os vilões são essa família, a família Zab. O Zinho ele é um cara idealista, que queria a separação da a independência das colônias, mas ele não era um cara mau, ele não tava pensando num grande império. Ele queria só que cada um mandasse cuidasse do seu próprio umbigo. E ele tinha várias ideias, ele tinha um estudo dos New Types, só que acho que New Type é só uma revista, não, daí que veio, que são pessoas com poderes paranormais, um pouco mais especiais, que são desenvolvidos lá pra metade da série pro final. É, inclusive, esses New Types é meio que uma lenda entre aparentemente só os grandes dos dois exércitos sabem exatamente o que tá acontecendo, né? O pessoal embaixo fica só especulando. Então começa a rolar a especulação de que o próprio Amuro é um new type, devido à grande habilidade que ele tem, a habilidade inata que ele tem com o Gundam. E não só o Amuro. Boa parte da tropa White Base talvez seja, seja new type. É, depois com o tempo, depois que eles começam a achar legal chamar o Amuro de new type, começam a falar que a Sayla talvez seja uma new type. Tem três new types na White Base, se eu não me engano. A Sayla talvez seja new type, porque ela chega a roubar o Gundam. Ela é bem feminista, né? É que é provar que uma mulher também pode. Ela chega a roubar o Gundam uma vez, depois dá uma na vizinha pra ela pelotar, tadinha. Deixa ela cair na ação também. E a Sayla tem uma ligação com o Char, né? Uma certa ligação com o Char. Não, e esse Zabe, eu não lembro o nome dele, é um velho. Cara, ele é um velho que tá à beira da morte, né, cara? O cara é cinza. O cara tá morto já, esqueci ele de enterrar. Ele parece muito com o ex-prefeito da nossa cidade. Anobiano? Aham. Não tinha falado, mas agora que você falou, realmente, igualzinho. Eu tenho a impressão que aquele cara que não tem mais fígado, né? Deve ter bebido a alma e, e sobrou uma carcaça. E assim, os filhos dele estão só esperando o cara morrer. Eles são bem filhos da puta. Eles estão me lembrando, sabe, Stardust? Deixa eu só contar quem é o Zabe. Ele armou pro Zion morrer e ele tomaram o lugar do Zion. E foi ele que ditou o nome principal de Zion. Até pra tirar um pouco... Pra ninguém pensar que foi ele, sabe? Ah não, ele tá lá homenageando o amigo. Foi ele que matou o amigo. Mas foi. É, e ele que deu início à guerra, né? E foi ele que deu início à guerra. A guerra foi se construindo bem aos poucos, durante 20 anos, sabe? É a chamada guerra de um ano, essa guerra intensa, foi ele que... Sim, porque ele tomou o poder faz uns 10 anos antes dessa guerra, sabe? Só que ao longo desses 10 anos, a tensão foi se construindo pra estourar em 79. 0079, que é o ano de Gundam. É, cada série geralmente tem um númerozinho, né? E você calcula a diferença entre uma e outra por esse... Númerozinho. Sim, ele tem esses filhos, inclusive, a guerra começou até, pelo que eu percebi, pelos filhos botando lenha na fogueira, sabe? Os filhos queriam muito, principalmente a Cassilha e aquele outro, esqueci o nome dele, o Garma era o queridinho da família, né? Um de cabelo roxo, curtinho. Inclusive, aqueles filhos são totalmente diferentes dos outros, né? Então, cada um com uma mãe diferente. Provavelmente, não duvido, é um rei, né? Deixa, deve ter muitas mães ali. E esses são os principais vilões da série, a família Zabe. É, e o Char não faz parte de nenhum deles, né? Ele é o vilão, mas ele trabalha pra uma, pra filha dele, pra filha do Zabe, pra Cassilha. É, cada filho do Zabe é responsável por uma divisão diferente, né, dos militares ali. O Char se remete diretamente pra essa menina. Só que ele, aí que a história começa a ficar mais complexa, porque o Char, ele tem a sua própria vendeta pessoal e as suas próprias, seus próprios planos ali, né? Ele faz uma coisa ou outra que é por motivos mais pessoais. É, durante a série, quase sempre ele tá trabalhando mesmo pra eles, mas de vez em quando você vê que na verdade ele tá só segurando uma fachada mesmo, né? Que inclusive é um motivo, inclusive, dele usar uma máscara. Tem um motivo pra ele estar sempre cobrindo o rosto, e tem um motivo pra ele ser tão misterioso. Aos poucos a gente vai ganhando de relance mais da história dele, não nessa série, né? Mas nos spin-offs, nas continuações. Porque ele ainda aparece em Zeta e ainda tem o contra-ataque de Char, o Char contra-ataque. É, que meio que vai encerrar, né, a história dele. Isso me lembrou que eu tava falando sobre humanizar os personagens, né? Então uma coisa que eles gostam de fazer em Gundam, fizeram com o Rambarol, depois eles fizeram com o Char, que é botar o Amuro pra encontrar com esses pilotos sem um saber quem é o outro, sabe? E eles são, normalmente, o piloto inimigo é mega amigável, sabe? E no caso do Char foi mais legal ainda, porque o Amuro tava vestido com o uniforme da Federação, sabe? O Char foi super amigável com ele, ficou, os garotos, por que você tá tão nervoso, sabe? Eu sei que você tá diferente com o seu inimigo, mas a gente tá num momento amigável aqui, tô te ajudando, então não precisa ficar assim. É, tipo, e mesmo porque aquele negócio, dá pra ver que o Char não tá muito ligando pra guerra em si, né? Ele não é um separatista, né? Ele não quer, ele tem os próprios ideais lá pessoais dele, e é nisso que ele tá focado. Ele é um personagem bem carismático, né? Bem, você consegue relacionar com ele, você consegue gostar dele, assim, até um certo ponto. Outra coisa interessante pra falar de Gundam que eu tinha esquecido antes de ver esses filmes, como que algumas cenas são muito impactantes, cara. Tem cena de Gundam que... É, tem uma coisa em Gundam, é o seguinte, eles não se importam nem um pouco em se matar. A todo momento. Eu acho que o Tomino devia ser mais maníaco-depressivo que o Hideaki Anno. Devia ser mais, porque todo mundo é kamikaze nessa merda. É, normalmente a maioria das mortes, eu acho que 99% das mortes a pessoa se mata. É, eu não sei se foi porque, como você falou, né? Eles não queriam botar o Amuro assassinando muita gente. Não, mas eu parei pra pensar depois e mesmo o pessoal da Federação também se mata. Tá todo mundo se matando mesmo, porque é legal. Talvez porque chegou um ponto da guerra que o desespero tá tão grande, né? Mas é que tá, tipo, eles vão pensar assim, bom, eu sou valioso pra minha tropa, né? Se eu me matar agora... Mas eles se matam só no último momento, cara. Só pra dizer que não tem mais chance. Ah, cara, mas eu não sei se não tem mais chance. Como eu falei, tem um personagem específico que eu fiquei discutindo com o Darko a respeito, que eu não sei se foi porque eu achei a cena mal construída, talvez, a forma como... Porque se dava pra ele escapar, ele se mata porque não tem mais jeito, só que o jeito como a cena é construída, você vê que tem jeito, sabe? Eu precisava se matar. Então a gente não sabe exatamente se ele realmente tava fugindo mesmo da luta. Quer saber? Deixa eu me matar enquanto eu tenho coragem. Será que é coisa de honra, samurai, né, cara? Ele diz que é pela honra, né? Só que será que foi pela honra mesmo ou será que ele tava só querendo dar uma escapada mesmo que não aguentava mais lutar? Então, acho que é meio que uma mistura dos dois, né? Tem uma morte em especial que eu acho que é a primeira morte, né? Que pra mim é muito impactante, muito legal. A cena é muito bonita. Todo o episódio constrói. E pro final também, os últimos episódios da batalha final tem umas mortes muito épicas. Os últimos episódios são muito épicos. É uma grande guerra com várias... Na verdade, aquela coisa. O Tomino quis fazer uma grande saga de guerra que fosse realista e que ele pudesse matar quem ele quisesse matar. Obviamente, ele não pôde fazer isso. Então, quando ele faz a série tem muito de Super Robot ainda, em armas do Gundam, em designs aqui e ali. Daí, quando ele compila os movies, ele deixa tudo bem mais denso, né? Ele elimina certas armas ou certos elementos do design. O elemento que ele limou dos filmes foi a coisa do encaixe, né? E o Gundam, ele tinha várias... Todo episódio tinha cena de encaixe, sabe? Tinha o pessoal treinando pra encaixar direitinho. O Gundam, ele era em pedaços e junto com a nave, você juntava lá pezinho, corpinho de cima e encaixando, que é pra vender bonequinho que você pode encaixar de várias formas diferentes. Pra ficar um pouco mais próximo da visão que ele queria. Então, o filme, ele por consequência, ele é bem mais denso, bem mais pesado e tal. E depois ele escreveu essas novels, né? Que eu não li, o Darko leu. Não li as novels, não. Não achei elas inteiras ainda. Dizem que aí sim, como ele escrevendo um livro, ou seja, a pressão é bem menor, aí sim, realmente, ele contou a história que ele queria contar, que é bem trágica, e personagens centrais morrem logo no meio e... Parece que tem cenas de sexo envolvendo a Sailor. Eu preciso ler isto, eu acho. Não, parece que ele vai bem a fundo mesmo em questões dos personagens que ele não pôde. Porque aquele negócio, ele não pôde fazer isso na primeira série e não pôde fazer isso nos movies, porque os movies ele não refez a história, só reeditou e botou alguma cena ou outra inédita, mas ele não... As cenas que ele botou, inclusive, não foram cenas de plot, de trama. Foi cena de ação, sabe? Então a trama do filme é a trama do anime. Ele deixou o tom mais denso só na forma de editar, na forma de quais tramas focar mesmo e coisas de trilha sonora e tal. Mas parece que essas novels ele realmente faz o que ele queria fazer e tal. E aí, meu amigo, o resto é história, né? Gundam, como a gente falou, não deu certo a primeira vez que passou. Na reprise, o pessoal começou a gostar, né? A série era pra ter 53 episódios, ela ia ser cancelada no 29º. Fizeram um acordo, conseguiram fechar com 43. Depois, quando os bonecos começaram a ser relançados e começou a reprisar, a série foi ganhando popularidade. Daí, com os três movies compilados, estourou de vez. Daí teve Zeta Gundam, daí teve todo o resto. Zeta Gundam vem em 85, 5, 6 anos depois do Gundam principal, pra ver o tempo que demorou, né? Pro pessoal se tocar que Gundam é legal. E aí, Gundam tem uma infinidade de séries diferentes, de animes, de OVAs, de mundo. A Bandai tem uma divisão só pra Gundam, né? Você tem, sei lá, a divisão dos Gundam. Games, a divisão dos quadrinhos, a divisão dos animes e a divisão de Gundam. Gundam tem uma antologia, né? Uma antologia, a Gundam é isso. Só pra Gundam. E tem muitas séries que não fazem parte do mesmo universo, como Gundam Wing, Gundam Seed, Double O, que saiu agora também é. E agora o grande lançamento de Gundam do momento é, depois de anos e anos e anos, uma história que segue o Universal Century, essa cronologia principal, que é o Gundam Unicorn, que esse OVA tá saindo, eu não vi ainda, mas minha filha viu, falou que é muito bom. Mas com certeza em algumas dessas séries a gente vai voltar futuramente aí. Com certeza. Pelo menos o Universal Century a gente promete cobrir. Quem sabe o Double O, porque o Tang mandou pra gente. Então, o Double O tá aí, né? Tá aí, a gente assiste e vê também. Pelo menos assim, você começa a ver Gundam, se prepara porque você vai vender sua alma pro capeta e você vai querer ver tudo, então as séries são grandes, então se prepara, respira fundo. Vai, diz aí, vende o peixe de Gundam pra todas as pessoas que têm preconceito com mecha, que são basicamente todo mundo. E eu digo porque eu há 3 ou 4 anos atrás também tinha. E hoje digo, inclusive, que é um dos meus gêneros favoritos. Cara, eu vou usar os meus argumentos que eu sempre uso, né? Se você... não gosta de anime ou não gosta de mecha, esquece isso. Você gosta de ficção científica? Você gosta de uma boa história de ficção científica que tem ação, que tem intrigas, que tem tramas políticas, que tem relacionamentos bem construídos e personagens interessantes. Você gosta disso? Você quer ver isso? Você tá cansado de não ver isso em filmes de Hollywood? Então você vai encontrar isso em Gundam. É muito simples, entendeu? A animação é ruim? É ruim, né? É uma série dos anos 80. Apesar de que, analisando a animação dos filmes, ainda tem cenas ali que você não vê em anime de hoje em dia. Tipo assim, hoje em dia... Porque o filme ele também ele pega o melhor do melhor, né? Então ele pega as cenas mais bem animadas. animadas, além das cenas mais interessantes. Então tem cenas no filme que eu fico, meu Deus, eu não vejo esse anime de hoje em dia. Eu não vejo o pessoal gastando dinheiro pra fazer uma cena com tantos frames hoje em dia. Eu tô falando assim, pode ter poucos frames, pode ter aquele traço antigo, as cores não são digitais, ninguém brilha, mas, como eu falei, eles têm uma caracterização de personagens e eles conseguem dar, impor um ritmo às cenas de ação que rivalizam com produções cinematográficas de hoje em dia. Você assistir o primeiro, se você não quiser ver a série de Gun por algum motivo, ou se você pegar, eu só posso falar do, com mais propriedade do movie que foi que eu assisti. Você pega aquele primeiro movie, é um filme. É um filme. Se você, sabe, dá vontade de você pegar e você apresentar pro seu amigo que é cinéfilo, que gosta de cinema. Olha aqui, ó, quer ver um filme animado legal, de ficção científica? Toma, assiste isso. É um movie foda. O primeiro movie de Gun é bem assim, o segundo. Ele fica mais episódico. É engraçado que foi a parte do mangá. É uma parte do mangá, não. A parte do anime. Que eles começam a tratar das sete quests, das histórias secundárias de todos os personagens, inclusive secundários menos importantes. No anime isso funcionou muito bem, na série de TV, até por ser uma estrutura muito episódica, mas com muito conteúdo. Já no filme, o segundo filme ele não tem cara de filme, eles são várias curtinhas, cada curtinha lidando com um personagem. E o terceiro filme retoma o clima de filme e fica muito épico, muito Star Wars, com muitas batalhas espaciais, com um monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. É, enfim, vale a pena ver por quê. Bom, se você é fã de anime, porque é história, você precisa fazer parte disso. Você precisa ver pra dizer que você viu, né? Ganda tem uma importância absurda no Japão. A história de Ganda se confunde com a história da animação japonesa, então não tem a menor dúvida com relação a isso. Se você gosta de uma boa ficção científica, de uma boa obra de ficção, assista por causa disso. E você vai ver que no primeiro momento, meia hora que você tá assistindo, você não tá mais preocupado se é feinho, se é mal desenhadinho. Você sempre esquece, você sempre fala mal quando você olha aquele screen cap. Uma coisa que mais assistir, você esquece, porque é tão bom que você é besta. E é coisa da época, né? Se você for assistir um filme na época, também vai ter cara de coisa antiga. Enfim, é como fazer na época, né? E é bom. É isso. Então esperem, até daqui a 3 anos eu vou fazer um live de assistir um Super Robot. Então, isso, eu falei, pô, falar, não sou pra falar, sem preconceito com o Super Robot. Não, eu não tenho preconceito com o Super Robot. O problema é o seguinte: tem tanta coisa pra assistir, essas séries são tão grandes, que elas estão no final da minha lista de prioridades, digamos assim. Bom, é isso aí. Assistam, até a próxima, pessoal. Na semana que vem, pessoal. 青春をかけ守り抜けこの幸せをアムロ振り向くなアムロ男は寂しさ隠すもの隠すものただ明日へと明日へと永遠に覚えているかい少年の日のことを 暖かいぬくもりの中で目覚めた朝をアムロ振り向くなアムロ男は涙を見せぬもの見せぬものただ明日へと永遠に Teu marido é teu senhor, teu guardião, tua vida, teu chefe soberano. Ele que cuida de ti. Para manter-te, arrisca a vida com trabalho penoso em mar e terra. Nas noites borrascosas, acordado. De dia suportando o frio, enquanto dormes em casa no teu leito quente, tranquilo e bem seguro. Não te pede outro tributo além de seu afeto, minha sincera obediência e rosto alegre. Paga a mesquinha de tão grande dia. Uma chinesa videomaker supervisiona sua boate pornô, a única com garçonetes da dinastia Ming em topless. Eu digo, ela atravessa a multidão e dança de frente por uma imensa vitrine, lotada de casais trepando, iluminado por slide da escravidão. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não danço, não jogo, não namoro em pé. Mas no caminho que estou, vou me acabar na mão. Eu não deixo, não aceito, não abro. Permito, não tolero. Botar a perder esta bendita ereção.